O pequeno disco de metal estava opaco, pesado e frio, esquecido no canto mais escuro do fundo de um baú de couro. A superfície, que um dia fora brilhante, agora apresentava uma cor de terra seca, coberta por uma camada grossa de poeira e tempo. O objeto não refletia a luz do quarto. Estava travado, silencioso, como se tivesse desistido de apontar qualquer direção. Matias segurou a peça na palma da mão. O peso revelava que era maciço, feito para durar, mas o abandono havia roubado sua função. Com o polegar, ele tentou empurrar a pequena trava lateral para abrir a tampa, mas o metal não cedeu. A dobradiça estava rígida, colada pelos anos de umidade e falta de uso. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Matias tomou uma decisão simples. Aquela bússola antiga não passaria mais uma noite no fundo do baú. Ele iria limpá-la, soltar suas peças, devolver o movimento à agulha e o brilho ao latão. O objeto voltaria a encontrar o norte. Ele fechou a tampa do baú de couro com um baque abafado. O som se perdeu rápido no quarto, engolido pelo silêncio denso que vinha de fora. Era uma noite de inverno. Além da janela de vidro duplo, a neve caía sem parar, cobrindo o chão de terra, os telhados e os galhos das árvores com um manto branco e espesso. A neve abafava os sons do mundo, criando uma quietude profunda que fazia o interior da casa parecer ainda mais seguro e isolado. O ar perto da janela era frio, mas o centro do cômodo estava aquecido por uma estufa de ferro onde lenhas grossas queimavam devagar. Matias caminhou até sua mesa de trabalho, uma prancha de madeira clara e firme, iluminada por um abajur de cúpula amarela. Ele colocou a bússola no centro da mesa. O som do metal encostando na madeira foi seco. Ele puxou uma cadeira de encosto alto e sentou-se, sentindo o conforto do assento. A luz amarela do abajur caiu sobre a bússola, revelando com mais clareza as manchas escuras de oxidação e a sujeira acumulada nas ranhuras da borda. Ele respirou profundo, sentindo o cheiro leve de fumaça de lenha e o frescor distante do inverno, que sempre encontrava um jeito de se infiltrar pelas frestas. Suas mãos estavam quentes. Ele as esfregou uma na outra por um momento, preparando-se para o trabalho. A tarefa exigiria paciência. Não havia pressa. A noite lá fora era longa. A neve continuava a cair em flocos lentos e silenciosos. E o tempo dentro daquele quarto parecia ter parado, esperando apenas o movimento de suas mãos. Matias abriu a gaveta da mesa. O som da madeira deslizando foi suave. De lá, ele tirou um pedaço de tecido de algodão seco, um pequeno frasco de vidro contendo um óleo de limpeza e uma haste de madeira com a ponta fina. Ele organizou estes itens ao redor da bússola, criando um pequeno espaço de cuidado. A luz do abajur criava sombras curtas dos objetos sobre a mesa. Ele olhou para a bússola fechada mais uma vez. O trabalho estava prestes a começar, e o primeiro passo seria remover a camada grossa de esquecimento que cobria o metal. Matias pegou o tecido de algodão seco. Ele o dobrou duas vezes, formando um quadrado firme, e o apoiou sobre a bússola. Com movimentos circulares e lentos, começou a esfregar a superfície da tampa. O atrito do tecido contra o metal sujo produziu um som áspero, um leve arranhar que preencheu o espaço entre os estalos da lenha na estufa. A poeira mais solta começou a ceder. O tecido branco logo ganhou manchas cinzentas. Matias girou a bússola na mão, sentindo a textura áspera da sujeira sobre os dedos, e continuou a esfregar as bordas arredondadas. A limpeza a seco era apenas o começo, mas já mudava a sensação da peça. O metal parecia menos empoeirado, embora ainda estivesse escuro e manchado. Matias deixou o pano de lado e pegou o pequeno frasco de vidro. Ele desenroscou a tampa de metal, Um cheiro suave de óleo mineral e resina subiu pelo ar, misturando-se ao aroma da lenha queimada. Era um cheiro limpo, de oficina e de cuidado. Ele umedeceu uma ponta limpa do tecido de algodão com algumas gotas do óleo. A mancha translúcida se espalhou pelo pano. Com o tecido úmido, ele voltou a tocar a bússola. Desta vez, o movimento foi diferente. O óleo reduziu o atrito e o pano deslizou suavemente sobre a tampa. Matias aplicou uma pressão constante com o polegar. Ele esfregava o centro da tampa, movendo o dedo em círculos pequenos e repetitivos. O som agora era um sussurro úmido. Aos poucos, a química do óleo começou a dissolver a oxidação antiga. A cor escura, cor de terra, começou a desfazer-se, revelando manchas de um amarelo envelhecido por baixo. Matias não tinha pressa. O ritmo de suas mãos encontrou um compasso calmo. Esfregar, girar a peça, esfregar novamente. Ele sentia o peso do latrão se aquecendo na palma da mão devido ao calor do atrito. Lá fora, o vento soprou um pouco mais forte, fazendo os flocos de neve baterem de leve contra o vidro da janela, um som que parecia areia fina caindo sobre papel. Matias ouviu o som, mas manteve os olhos na pequena peça de metal. Ele dobrou o pano para usar uma parte limpa, aplicou mais uma gota de óleo e focou nas laterais da bússola. Havia pequenas ranhuras ao redor de toda a borda, feitas para que os dedos não escorregassem ao segurar o instrumento. A sujeira estava incrustada ali. Matias usou a unha por trás do tecido, pressionando o algodão úmido para dentro de cada linha afundada. Ele contornou a bússola inteira, acompanhando a curva perfeita do círculo. O óleo dissolvia a sujeira escura, que ficava presa no pano. A transformação era lenta, mas contínua. Onde antes havia apenas opacidade, agora surgia um brilho fosco. O latrão começava a mostrar sua verdadeira cor, um tom quente e dourado, que parecia absorver a luz amarela do ajapã. Matias limpou a base da bússola com o mesmo cuidado. O cheiro do óleo de limpeza estava mais presente agora, um aroma que trazia uma sensação de ordem. Ele usou uma parte seca do pano para retirar o excesso de óleo da superfície. O metal, agora livre da sujeira grossa, estava liso ao toque. Matias passou o polegar sobre a tampa limpa. A aspereza havia desaparecido. A bússola ainda estava fechada, mas não parecia um objeto esquecido. Parecia algo que estava esperando para ser usado. A superfície estava limpa, mas a bússola continuava fechada. A pequena trava lateral que mantinha a tampa no lugar e a dobradiça do lado oposto estavam presas. Matias segurou a bússola com a mão esquerda e com o polegar direito tentou novamente empurrar o pino da trava. Ele fez força, mas o metal não se moveu. O tempo havia soldado as pequenas partes de latrão. Forçar mais poderia quebrar o mecanismo. Ele precisava de delicadeza. Ele pegou novamente o frasco de óleo. Com a haste de madeira de ponta fina, ele colheu uma única gota do líquido. Com a mão firme, ele levou a ponta da haste até a dobradiça da bússola. A gota de óleo tocou a junção minúscula do metal e quase imediatamente foi absorvida pelas frestas invisíveis. Ele repetiu o processo na trava, deixando uma gota minúscula escorrer pela base do pino. Agora, era preciso esperar. O óleo precisava de tempo para penetrar, amolecer a sujeira endurecida e lubrificar o caminho. Matias recostou-se na cadeira. Ele olhou para a janela. A neve continuava a cair, uma cortina branca e silenciosa que descia sem fim da escuridão do céu. A luz de dentro do quarto refletia nos flocos mais próximos ao vidro. O silêncio do inverno era profundo. Dentro do quarto, a estufa de ferro deu um estalo baixo, as brasas se acomodando no fundo. O calor irradiava pelo ambiente, mantendo o clima do lado de fora. Após alguns minutos, Matias voltou a se inclinar sobre a mesa. Ele pegou a bússola. O metal estava morno com o contato anterior com suas mãos. Ele colocou o polegar sobre a trava lateral. Em vez de empurrar com força, ele começou a fazer pequenos movimentos de vai e vem, balançando o pino gentilmente. No início, parecia que nada havia mudado. Mas no quarto movimento, ele sentiu um leve ceder, uma fração de milímetro. Ele continuou. O óleo estava fazendo o seu trabalho. O movimento de balanço ficou mais solto. Matias pressionou a trava para baixo. Deu um som seco, um pequeno estalo de metal se soltando. A trava cedeu. A tampa, porém, não se abriu sozinha. A dobradiça ainda estava rígida. Matias segurou a base da bússola com uma mão e com a ponta dos dedos da outra, segurou a borda da tampa. Ele puxou devagar. O metal rangeu, um som agudo e curto. Ele não forçou até o fim. Ele abriu um pouco, depois fechou. Abriu um pouco mais e fechou de novo. A cada movimento de abrir e fechar, o óleo penetrava mais fundo na dobradiça e o atrito diminuía. O ranger foi substituído por um som de deslizamento suave. Matias abriu a tampa completamente. Ela parou em um ângulo reto, firme. O interior da bússola foi revelado à luz do abajur pela primeira vez em muitos anos. Um cheiro de ar guardado, misturado com poeira seca, que havia conseguido entrar pelas frestas ao longo dos anos, subiu do interior da peça. Matias sorriu levemente. O mecanismo de abertura e fechamento estava restaurado. Ele fechou a tampa. O clique da trava se encaixando foi nítido e preciso. Ele apertou a trava de novo, e a tampa se soltou com facilidade. O movimento agora era natural, sem esforço, como o respirar de um objeto que acabou de acordar. Com a tampa aberta, o interior da bússola se revelava, mas ainda não estava claro. O vidro que protegia o mostrador estava embaçado, coberto por uma névoa leitosa de umidade antiga e poeira fina que havia conseguido entrar pelas frestas ao longo dos anos. Por baixo do vidro, o mostrador com as direções parecia um desenho desbotado, e a agulha estava parada, imóvel. Matias percebeu que um pequeno anel de latão, muito fino, mantinha o vidro no lugar. Ele pegou a haste de madeira e com a ponta procurou a pequena fenda no anel. Encontrou. Com um movimento cuidadoso, fazendo a alavanca com a madeira mole para não riscar o metal, ele empurrou o anel para cima. O aro cedeu com um leve estalo e se soltou. Matias retirou-o com a ponta dos dedos e o colocou sobre a mesa. Em seguida, ele virou a bússola de cabeça para baixo sobre a palma da mão. O disco de vidro caiu suavemente em sua pele. Era leve e fino. Matias colocou a base da bússola na mesa e pegou o vidro pelas bordas. Ele usou um pedaço limpo do tecido de algodão. Não usou óleo desta vez, apenas o pano seco. Ele começou a limpar o vidro, esfregando o centro e girando a peça. A névoa leitosa era teimosa. Ele levou o vidro perto da boca e soltou um hálito quente sobre a superfície. A umidade da respiração embaçou o vidro por um segundo. Rapidamente, ele passou o pano de novo. O atrito do algodão no vidro produziu um som agudo e clino. A névoa desapareceu. O vidro ficou transparente, refletindo a luz da lâmpada como um pequeno espelho de água parada. Ele limpou o outro lado com o mesmo cuidado, verificando contra a luz se restava alguma mancha. O vidro estava perfeito. Ele o apoiou ao lado do aro de latão. Agora o mostrador estava exposto. Era feito de um papel grosso, quase como um pergaminho, colado sobre o fundo de metal. O fundo era branco, mas o tempo o havia deixado com um tom de marfim antigo. As letras indicando os pontos cardeais eram desenhadas com tinta preta, grossa. Havia uma camada de poeira solta sobre o papel. Matias não podia usar pano ou líquidos ali, ao risco de borrar a tinta ou rasgar o fundo. Ele abriu outra gaveta e tirou um pincel pequeno, de cerdas muito macias, usado para limpar lentes. Segurando a bússola com cuidado, ele começou a varrer o mostrador. O som das cerdas macias tocando o papel seco era um sussurro quase inaudível. Ele varreu a poeira do centro para as bordas. A cada passada do pincel, as letras pretas ficavam mais nítidas. O norte, marcado com uma ponta de lança desenhada, surgiu com clareza. O sul, o leste e o oeste também apareceram fortes contra o fundo marfim. Matias boçou levemente para afastar os últimos grãos de poeira que se acumularam na borda interna. O mostrador estava limpo. As marcações circulares dos graus podiam ser lidas sem esforço. A clareza havia retornado ao interior do instrumento. O ar frio lá fora parecia contrastar com a precisão quente e iluminada daquele pequeno espaço de leitura. A bússola começava a revelar sua capacidade de guiar, esperando apenas que seu coração voltasse a bater. O mostrador estava limpo, mas a agulha, o centro vital da bússola, continuava morta. Ela estava apontando para qualquer direção, encostada levemente no fundo de papel, presa em sua própria inércia. A agulha era uma peça delicada, metade pintada de escuro e metade deixada no metal polido, equilibrada sobre um pino central minúsculo, fino como a ponta de uma agulha de costura. Matias aproximou o rosto da mesa para enxergar melhor. A luz amarela iluminava o eixo central. Ele percebeu que havia um pequeno acúmulo de sujeira escura bem na base do pino, onde a agulha deveria girar livremente. Aquela pequena barreira era suficiente para impedir o movimento. O atrito era o inimigo da precisão. Matias pegou novamente a haste de madeira. Com a ponta dos dedos, ele afinou ainda mais a ponta da madeira, quebrando um pequeno pedaço para criar uma lasca fina e afiada. Com extrema concentração, ele levou a ponta da haste até o centro do mostrador. Ele não tocou na agulha. Ele usou a ponta de madeira para raspar, com muita delicadeza, a base do pino de metal. O movimento era minúsculo. Ele sentiu a resistência da sujeira endurecida ceder sob a pressão da madeira. Um grão minúsculo de poeira escura se soltou. Matias usou o pincel de cerdas macias para varrer aquele grão para fora do mostrador. Em seguida, ele precisava garantir que o eixo ficasse perfeitamente liso. Ele não podia usar óleo ali, pois o líquido atrairia poeira e travaria a agulha novamente no futuro. Ele precisava de lubrificação a seco. Ele pegou um lápis de grafite sobre a mesa. Com a mesma haste de madeira, ele raspou a ponta do lápis, criando um pó fino e cinzento sobre um pedaço de papel. Ele tocou a ponta da haste no pó de grafite, pegando uma quantidade quase invisível a olho nu. Com a mão firme, ele levou a haste até o centro do pino da bússola e depositou o pó de grafite bem no ponto de contato entre a agulha e o eixo. O grafite desceu pela fresta fina. Para testar, Matias tocou levemente a ponta da agulha com a madeira. A agulha se moveu. O movimento ainda foi um pouco rígido, mas ela não parou imediatamente. Ela balançou um pouco antes de se estabilizar. Ele tocou novamente, empurrando a agulha para o lado. Dessa vez, o balanço foi mais solto. O grafite estava se espalhando pelo eixo, criando uma superfície deslizante. Matias segurou a bússola na mão e fez um movimento circular suave com o pulso. A agulha girou rapidamente. Quando ele parou a mão, a agulha continuou a balançar, indo e vindo em oscilações cada vez menores. O som ambiente da sala parecia ter sumido, restando apenas a atenção voltada para aquele pequeno pedaço de metal balançando. A agulha oscilou para a esquerda, depois para a direita, em um ritmo natural, até que finalmente parou. Ela não estava mais encostada no fundo. Estava flutuando perfeitamente equilibrada sobre o pino. A ponta escura apontava firmemente para uma direção. Matias girou a base da bússola, movendo o mostrador, mas a agulha permaneceu parada no espaço, fiel ao seu norte magnético. O coração do instrumento havia voltado a bater. A força invisível da Terra agora encontrava a resposta naquele pequeno eixo livre de atrito. A bússola estava viva de novo. Com a agulha livre e o mostrador limpo, era hora de fechar o espaço e proteger o trabalho. Matias pegou o disco de vidro pelas bordas, certificando-se de não deixar marcas de dedos na superfície limpa. Com um movimento preciso, ele desceu o vidro sobre o mostrador. O vidro se acomodou no pequeno degrau interno da borda de latão com um som de contato muito sutil, um leve clique de vidro contra metal. O mostrador e a agulha ficaram instantaneamente protegidos, enquadrados pela transparência perfeita. Em seguida, ele pegou o aro de latão. Ele posicionou o anel sobre o vidro. Com os dois polegares, Matias pressionou as bordas do aro para baixo, aplicando uma força igual em lados opostos. O aro desceu raspando levemente na parede interna da bússola. A pressão aumentou até que o anel encontrou seu sulco de encaixe. Houve um estalo seco e satisfatório. O aro estava no lugar, travando o vidro firmemente. A bússola estava inteira novamente. Mas o trabalho ainda não estava completo. A limpeza inicial tirou a sujeira grossa, mas o latão precisava de polimento para recuperar sua textura verdadeira. Matias guardou o óleo e pegou um pedaço diferente de tecido, uma flanela amarela, seca e muito suave. Ele não usou nenhum produto adicional. O segredo agora era só o atrito do tecido suave contra o metal limpo. Ele envolveu a bússola fechada na flanela e começou a esfregá-la vigorosamente entre as palmas das mãos. O movimento rápido gerava calor. Ele sentia a temperatura da peça subindo através do tecido. O som era um farfalhar contínuo e rápido, abafando por alguns instantes o crepitar da estufa de lenha. Ele poliu a tampa, a base e as laterais arredondadas. Ele abriu a bússola e poliu a parte interna da tampa, onde o latão era liso como um espelho. Quando ele finalmente parou e abriu a flanela, a transformação estava completa. A bússola não era mais um objeto opaco e sem vida. O latão brilhava com uma cor quente, rica e profunda. A luz do abajur refletia nas curvas do metal, criando faixas de luz clara que acompanhavam a forma redonda do objeto. As ranhuras laterais estavam limpas e definidas. A dobradiça não tinha mais marcas escuras de oxidação. Matias segurou a bússola na mão esquerda. O peso parecia diferente agora. Antes, era o peso de um objeto morto, uma pedra no fundo de um baú. Agora, era o peso de uma ferramenta pronta para o uso, um instrumento de precisão. O metal polido era liso e agradável ao toque, aquecido pelo polimento. Ele fechou a tampa. O clique da trava soou alto e claro. Ele abriu novamente, com um leve toque do polegar, e a tampa subiu suavemente. A agulha, protegida pelo vidro, balançou por um segundo e encontrou o norte. A restauração não apenas limpou a superfície, mas devolveu a dignidade ao objeto. A bússola repousava na palma esquerda de Matias, aberta e brilhante. O trabalho de restauração havia terminado, e agora era o momento de observar a ferramenta em sua plenitude. Ele levantou-se da cadeira. O som das pernas de madeira raspando levemente no assoalho quebrou a quietude constante do quarto. Ele se afastou da mesa de trabalho, levando a bússola consigo, mantendo a mão plana e firme. Ele deu alguns passos em direção ao centro do cômodo, perto da estufa de ferro. O calor irradiava forte ali, aquecendo o ar. Matias olhou para o mostrador. A agulha escura estava perfeitamente alinhada. Ele girou o próprio corpo lentamente, virando os ombros para a direita. O mostrador de papel marfim girou junto com ele, mas a agulha flutuou sobre o pino, permanecendo absolutamente parada no espaço, ignorando o movimento do homem e apontando firmemente para a mesma direção. Ele girou para a esquerda e a agulha manteve sua âncora invisível. O movimento era fluido, sem solancos, uma resposta imediata e silenciosa à força magnética da Terra. Matias caminhou até a janela. O ar ali era mais frio. Ele olhou através do vidro duplo. A noite continuava escura e a neve caía com a mesma constância serena, cobrindo o mundo lá fora com um manto tesso e suave que suavizava todas as formas. As árvores ao longe eram apenas sombras brancas e pesadas. O caminho de terra que levava à casa havia desaparecido sob a neve. A paisagem lá fora era vasta, cria e sem caminhos visíveis. Ele olhou novamente para a mão. A pequena bússola contrastava com a vastidão lá fora. No meio daquela imensidão branca e desorientadora, o pequeno círculo de latão oferecia uma certeza. Matias alinhou a letra N do mostrador com a ponta escura da agulha. Agora, o instrumento não apenas apontava ao norte, mas organizava todo o espaço ao seu redor. Ele soube imediatamente que a floresta densa ficava ao leste e que a estrada principal, invisível sob a neve, corria para o sul. A sensação de segurar a bússola funcionando trazia uma clareza mental simples. Não havia confusão, não havia peças travadas. O atrito havia sido removido, a poeira havia sido limpa e o que restava era a função pura. A agulha repousava calma sob o vidro transparente, segura e livre. O latão polido refletia a luz fraca que vinha do abajur da mesa e o brilho alaranjado das brasas da estufa. Matias passou o polegar direito sobre o lado liso da caixa de latão. O metal ainda guardava um pouco do calor do polimento. Ele sentiu a precisão do trabalho em suas mãos. Aquele objeto passou anos no escuro, paralisado, mas sua natureza não havia sido destruída, apenas encoberta. Bastou cuidado, tempo e atenção para que ele voltasse a ser exatamente o que foi criado para ser. Ele observou a agulha balançar uma última vez em uma micro-oscilação e parar, firme e decidida, cortando o ar frio do quarto com sua direção invisível. Matias deu as costas para a janela e caminhou de volta para a mesa de trabalho. O som de seus passos era macio no assoalho de madeira. Ele se aproximou do círculo de luz amarela projetado pelo abajur. Com um movimento calmo, ele fechou a tampa da bússola. O clique da trava de latão soou nítido no quarto silencioso, um som de encerramento. Ele colocou a bússola sobre a mesa. O metal polido brilhou suavemente contra a madeira clara. Ele começou a organizar o espaço. Fechou o pequeno frasco de óleo, sentindo a textura do vidro crio. Dobrou o tecido de algodão manchado de sujeira e a flanela amarela de polimento, colocando-os na geradeira. Jogou fora a pequena lasca de madeira suja de grafite e guardou o pincel de cerdas macias. O som da geradeira fechando foi um deslizar longo e suave. A mesa ficou vazia, exceto pelo abajur da mesa e pela bússola restaurada, que agora parecia pertencer àquele lugar, limpa e pronta. Matias esticou o braço e girou o interruptor do abajur. O clique seco apagou a luz amarela. O quarto foi imediatamente tomado pela penumbra. A única fonte de iluminação agora vinha da estufa de ferro, onde as últimas chamas haviam se apagado, deixando apenas um monte de brasas vermelhas que pulsavam com um calor brando. O ar alaranjado e fraco pintava as paredes de madeira e criava sombras longas no chão. Ele não voltou para a cadeira. Permaneceu em pé, perto da mesa, olhando para o pequeno objeto de latão que refletia um brilho sutil das brasas. O silêncio do quarto parecia ter mudado. Não era o silêncio de algo esquecido, mas o silêncio de algo que descansa. Lá fora, o vento perdeu a força. A neve continuava a cair, lenta e pesada, acumulando-se sobre o telhado e os galhos das árvores com um manto branco e espesso. A neve abafava os sons do mundo, criando uma quietude profunda que fazia o interior da casa parecer ainda mais seguro e isolado. O ar perto da janela era. Matias respirou fundo, sentindo o ar quente do quarto e o cheiro residual e limpo do óleo de polimento. Seus ombros relaxaram. As mãos, que haviam trabalhado com tanta precisão, repousavam louças ao lado do corpo. Não havia mais nada a consertar, nada a limpar. A bússola estava pronta, guardando dentro de si a capacidade de encontrar o caminho, esperando em silêncio até o dia em que fosse necessária. O tempo dentro da casa voltou a correr devagar, no mesmo ritmo calmo da neve que caía na escuridão.